motherfucker, turn it up. Brisa assim, me amarro e pra mim é um talismã. Bem pesado, articulado, sabe bem onde pisa. Prolifera os adeptos e mantém a ideologia. Seja lá, bem você, gangsta, underground. Tem que tá bem focado, fazer bem seu papel. Corrente quebrou, tomamos total poder. O que se faz com o amor, os frutos irá de crescer. Fica trans. Pense bem no que errou, faça agora melhor que antes. Puxa a brisa, fica vontes, quebra o tédio que te consome. Tem a dica se quiser, vem com a falange. Ninguém reage à verdade, mas cê sabe que é quente. Vida é luta, é mais que isso, é desafio, cê me entende. Convidei pro ABC e foi delirante. Agora eu te falo, fica trans. Cê quer colar com os neguinhos da falange? Fica vontes, fica trans. Cê quer o peso, então toma nos falantes. Fica bons, fica trans. Sai do carro e brilha que nem diamante. Fica bons, fica trans. Mesmo sangue, mesmo bonde, mesmo bang. Fica bons, fica trans. 2015, segue o bang, aumenta o volume dos falantes. Deixa o controle, fica trans. A falange, puxa o bonde, toca no morro, no asfalto, na viela, na rua de barro, no celular, no barraco, na sua goma, no seu rádio, no CDHU até os prédios do Jacomo. Aqui no bairro, bate pesado, espancando o som do seu carro, faz estrago. E se moscar, nós toma de assalto. Rouba atenção com meu parçalã no G4. Cê quer colar com os neguinhos da falange? Fica bons, fica trans. Cê quer o peso, então toma nos falantes. Fica bons, fica trans. Sai do carro e brilha que nem diamante. Fica bons, fica trans. Mesmo sangue, mesmo bonde, mesmo bang. Fica bons, fica trans. Se for niggas is back. Demorou, quatro neguinhos voltou. Chegou, here we go. Nos bug, alucinante, contra derrame, nos arrogante. Som dançante, delirante, incessante, nos falante. Treme a estante, diante, na lataria do seu poçante. Pra elas calmante, pros parça anabolizante. Arrepiante, diante das damas. Som elegante, ignorante, protestante. Anche, governante, farsante, cativante. Porém tem um recado que é importante. Esse é que perseverante, não vim ser coadjuvante. Na cabeça constante, que bombeta do Cian. Leva o CD da falange, aperta o play, fica trans.